Olá, amigos da Rádio Brasil MPB. Aqui quem fala é Ricardo Monzillo. Eu gostaria de dar uma dica para as pessoas que gostam de esporte e lazer. Acontece nos dias 20 e 21 de novembro a Virada Esportiva 2010, projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Serão 24 horas de esportes em mais de 2 mil eventos espalhados pela cidade de São Paulo. Você pode jogar xadrez, remar, brincar de futebol de sabão, dançar, participar de caminhada ecológica e muito mais. Tudo isso de graça. Mais informações pelo site www.viradaesportiva2010.com.br. Participe! Ricardo Monzillo para a Rádio Brasil MPB.